pessoal que nos visita, o pessoal que está com a gente hoje aqui, nos somando com a gente nesse tempo aqui de celebração, de encontro. Thaís, bem-vindo você, viu, Thaís? E quando eu fui agora, passei por ali para dar um recado, aí a Adriana me puxou, me abraçou assim e colocou a aliança de noivado na minha cara, assim. Mostra agora, Adriana, pode mostrar a aliança de noivado. A unção está no ar, vocês, viu? Uma alegria muito grande estar participando desse momento com vocês aí. Senhor, nos ajuda nessa noite. Traz-nos uma palavra, Senhor, que possa falar ao coração de cada um de maneira muito particular, especial. Nos ajuda a saber viver, Senhor. Nos ensina a saber viver. Que o Senhor nos dê a graça de crescermos mais um pouco hoje, de amadurecermos mais um pouco hoje. Aplica a tua palavra, Senhor, no nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Versículo 25 do capítulo 6 de Mateus fala assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos, na sua versão tem ansiosos quanto à vossa vida, acrescentar um côvado à sua estatura. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhei para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Sem dúvida nenhuma, uma das maiores marcas e males dos nossos dias é a ansiedade. Somos uma geração de ansiosos, de apressados, de estressados. E, de maneira sintomática, o tempo tornou-se uma das nossas, a falta de tempo, melhor dizendo, tornou uma das nossas mais fortes marcas. Porque tudo o que a gente está fazendo, a gente está fazendo meio atrasado, a gente está atrasado, falta tempo, sempre a nossa questão é: rapaz, eu estou muito corrido, a minha semana é muito corrida, os meus dias são muito corridos. Tudo é uma questão que está relacionado com a falta dessas horas. O tempo poderia ter mais do que 24 horas, alguns dizem. Eu, todavia, acredito que uma das questões que nos fazem mais ansiosos, mais apressados, e isso, obviamente, causando uma angústia profunda no nosso coração, é também, ou talvez mais fortemente, o apego às coisas deste mundo. Ou seja, uma das razões pela qual a gente vive muito ansioso é que ainda insistimos continuamente em construir a nossa vida neste plano terreno, temporal, passageiro, porque ainda ele significa e representa, em certo sentido, maior segurança para a gente. Também creio que uma concepção distorcida sobre o futuro faz nascer em nosso coração um pavor, uma angústia que automaticamente produz em nós uma ansiedade corrosiva, destruidora. Aliás, eu me perguntei: o que significa o futuro? O que é o futuro para você e para mim? Eu refletir sobre duas possibilidades. A primeira delas é que, para muitos, o futuro representa total insegurança. Algo profundamente angustiante, tem a ver com incertezas, tem a ver com a falta de garantias. Para alguns, quando se pensa em futuro, a imagem que vem na mente e no coração é um barquinho que está à deriva, um grande mar existencial. Para outros, talvez, signifique nada, qualquer coisa, sem expectativa, sem nem angústia, porque se sente à deriva e por causa disso não tem projeto, não tem nada. Ele vive valsando lá, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas tanto um quanto o outro, tanto a falta de segurança como a falta de perspectiva, nos fazem, obviamente, sofrer de maneira profunda e torna essa experiência tão adoecedora, porque é tão subjetivo e também porque instiga a nossa imaginação. A gente vai querendo viver aquilo que não se pode viver, a gente vai projetando, a gente vai lançando uma energia, uma força naquilo que é só projeção. E isso vai transformando a nossa vida num fardo total, profundo. Então, como é que a gente poderia pensar nessa definição sobre o futuro? Longe de qualquer perspectiva filosófica, porque eu não sou filósofo, mas apenas como fruto de reflexão e olhando para a minha própria experiência, para o meu próprio entendimento, para a minha leitura, e percebendo como alguém que está buscando entender as coisas, acima de tudo. Eu diria então que o futuro são essas impressões subjetivas que quase sempre nascem do nosso presente, do que a gente está vivendo, sejam expectativas, sejam desejos, sejam vontades, e que em última análise são marcados pelo nosso passado. O que a gente vive hoje, indiscutivelmente, é uma reverberação, é uma expressão, um reflexo do que a gente tem vivido, do que a gente viveu, melhor dizendo, no passado, e o presente, sendo ele uma experiência tão difícil, porque os nossos dias são difíceis, os nossos contextos são sempre bem desafiadores, toda essa matéria-prima é a matéria-prima que a gente vai construir essa expectativa no futuro. E se você prestar atenção, normalmente, os que não são levados pela música de Zeca Pagodinho, a gente está sempre projetando algo, a gente está sempre semeando alguma coisa, a gente sempre está nesse plano das possibilidades, a gente está sempre vivendo uma subjetividade que, na verdade, eu creio, é a mãe dessa ansiedade que vai enfermando-se, que vai nos tirando de um plano mais concreto, mais real. Portanto, o futuro, que são projeções, que já são o resultado de um presente marcado pelo nosso passado, produz na gente uma incerteza, uma angústia, e a gente vai então saindo do presente, a gente vai deixando de viver o agora, porque a gente não consegue equacionar as marcas do passado, as lembranças do passado, e não temos condição alguma de viver o futuro, porque é futuro, é profundamente subjetivo, é irreal, é uma projeção, é no máximo uma possibilidade. Então, qual é a proposta do texto para a gente aqui? A proposta do texto é nos levar a compreender que a coisa mais concreta que a gente tem é o presente, o tempo do hoje. O hoje é o hoje real, das possibilidades reais. É nele, nesse hoje real, que podemos ver e experimentar a ação de Deus em nossa vida. É por isso que desde sempre o Senhor nos ensina a viver assim. Lembrem que quando Deus vai conduzindo o povo, o seu povo no deserto, e vai tangendo o povo para a terra prometida, Deus fala para o povo: olha, não se preocupem, eu vou dar a vocês o sustento do dia. Vocês não podem nem comer a sobra. O que sobrar, joga fora. Que era o maná. O maná era a provisão diária. Era a provisão para aquele dia. Isso é muito significativo. Maná significa, literalmente, o que é isso. Então, era o que é isso de Deus diário. O povo acordava e estava lá as bolotas do maná nos quintais das tendas do povo. E Deus dizendo assim: eu sou Deus que sustento vocês no dia de hoje. E não é só isso, é nesse hoje que é real, que se tem a condição nele de se lançar alicerces para o futuro. Ele pode ser incerto no que se refere aos fatos, aos detalhes, é subjetivo sim, mas na hora em que você lança no hoje alicerce, esse futuro que é subjetivo, que é apenas uma possibilidade, ele pode se tornar algo muito mais apaziguador, curador e libertador no coração da gente. Por quê, irmãos? Se o hoje real, o hoje presente, está sendo lançado nele, e essa é a proposta do texto, a expectativa do futuro se reveste de segurança. E mesmo que o presente, que é o hoje real, reflita todo um passado de equívoco, de erros, de descaminhos, de cabeçadas, de pecado, de morte, quando hoje eu plantar em Deus o meu presente, essas lembranças de morte, de angústia, de cabeçadas, de equívocos, de manchas, se tornam em Deus a matéria-prima para que hoje o milagre, a intervenção aconteça na minha vida. É isso que Deus vai usar para agir no presente da gente. Deus não vai usar nada fora de você e da sua história. É a sua história que Deus vai usar para intervir e agir na sua história. Portanto, meus irmãos queridos, eu quero conversar com vocês. Três lições. Olha, hoje eu vou falar sobre três pontos. Faz tempo que eu não falo em três pontos. Sobre essa ótica do texto, dessas lições que brotam do texto, de maneira prática, sucinta, simples e objetiva. A primeira delas é: a vida é muito mais importante do que todo esforço que fazemos por ela. A vida é muito mais importante do que todo esforço que fazemos por ela. Por causa desta perspectiva angustiante sobre o futuro, que faz nascer esse pulsar ansioso, esse andar angustiante da gente. Trabalhamos muito. Investimos e corremos atrás. E a gente às vezes encontra alguém assim na rua: ei, tudo bom? Como é que você está, cara? Você está sumido? Rapaz, estou correndo atrás. Essa é a frase, né? Da nossa cultura, bem nossa mesmo. Estou correndo atrás. E está todo mundo correndo atrás. E está todo mundo investindo e se gastando e tanta coisa. E é claro, porque nesse contexto da gente, de um país supostamente em desenvolvimento, esse é outro papo, onde existe uma distribuição de renda desumana, poucos conseguem usufruir do seu trabalho, do seu esforço, como um retorno justo do seu trabalho. E obviamente que a minha intenção não é entrar nos muitos méritos que envolvem esse assunto, porque todos nós sabemos das dificuldades que nós enfrentamos, a gente sabe do cara aperta, a gente sabe a conta que a gente tem para pagar no final do mês, mas é inegável que a nossa correria produz toda sorte de efeitos colaterais e muitas vezes nos leva a um colapso pessoal. Outro dia, um tempo desse atrás, o tema central do Globo Repórter foi as doenças silenciosas, causadas principalmente por estresse, hipertensão. E uma das reportagens que eu lembro que o fio da meada e a fonte causadora era a ansiedade. E aí, não me deixa mentir, muitos nossos irmãos aqui estão aumentando a estatística da procura de profissionais terapeutas. Porque está todo mundo desajustado, está todo mundo em desarmonia, está todo mundo sentindo-se desequilibrado. Porque a concorrência é absurda, porque a vida é cada vez mais cara e, mais do que isso, a gente vai sendo engolido por uma cultura consumista que acaba com a gente. Você compra um celular hoje, eu não vou nem mostrar o meu, que é bem discreto, e se oferecem milhares de possibilidades. Eu não sou contra nada do que as pessoas acham que devem fazer, mas o fato é que a gente precisa ser muito sincero com a gente mesmo. A gente vai sendo engolido por esse monstro. E é obviamente que o texto não faz nenhuma apologia ao ócio, à vagabundagem, à malandragem. Não é uma referência bíblica à malandragem. Um ócio gospel. Vamos ficar de pernas para o ar em nome de Jesus. Ninguém está falando disso. Mas o texto fala de um princípio de vida. É um princípio que brota do entendimento que é conforme o Evangelho de Jesus, porque só Jesus sabe nos ensinar de fato como se vive. E por estarmos envolvidos nessa roda viva, tão achatadora, a gente vai se esforçando cada vez mais, porque cada vez mais a gente quer mais alguma coisa, seja em que dimensão for, mas o meu trabalho precisa pagar aquilo que eu quero ter, porque eu preciso ter. E o esforço se torna razão maior do que a própria vida. O trabalho e essa louca vida se torna mais importante do que a própria vida. E aí Jesus pergunta: olha, não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Mais importante do que todo esforço para se ter alguma coisa, para supostamente viabilizar a vida, é a própria vida, conforme Jesus. De sorte, irmãos, que uma das lições mais importantes que tiro para mim é entender que eu, ao deparar com essa verdade aqui, eu não sei viver, não estou sabendo viver. Por isso, é preciso saber viver. Francamente falando, eu compartilho algo com vocês que é um desafio gritante para mim, que me confronta, que me leva à reflexão da minha própria vida, do meu próprio andar, do meu próprio caminhar. Isso é muito frustrante, isso é ruim, quando a gente percebe que o nosso andar não é um andar que promove a vida, que promove paz, que não promove a pacificação do coração. E às vezes a intenção é a melhor de todas as intenções. Às vezes a gente está fazendo, a gente está engolido e se sentindo enfermo na alma, nas emoções. Mas o álibi é: eu preciso promover a minha vida. E na verdade o que está sendo promovido não é a vida, mas está na verdade viabilizando uma úlcera no seu estômago, uma pressão que está só aumentando. A ausência na sua família, ou da sua família, entre seus filhos. Mas isso não acontece com as pessoas que estão aqui frequentando a doxa. Só acontece lá, do lado de lá, mas aqui ninguém é ansioso. E eu acho interessante o conselho de Jesus. Se o capitão Nascimento tivesse, naquele dia, ele dizia: o senhor é um fanfarrão. O senhor é um fanfarrão, Jesus. Ele vira e fala assim: não fiquem ansiosos por coisa alguma. Jesus fala: como, Jesus? Parece até uma piada assim, meio sarcástica de Jesus. Jesus, tu está vendo aqui como é que o negócio acontece aqui debaixo, aqui desse céu aí. O céu é diferente, Jesus. Mas aqui na terra tu sabe que o bicho pega, tu já viveu aqui. Tu já pisou essa terra aqui. Afinal de contas, como não ficar ansioso, Senhor, com essa demanda achatadora, escravizadora? Todo mundo querendo ser melhor do que todo mundo. Um governo cínico, de gente que vai na televisão falar mentiras deslavadas, como se nós fôssemos palhaços infantis. Patrões que são verdadeiros sanguessugas, miséria por todo lado, fome. Meu Deus, como não ficar ansioso? Como não nos afligirmos com as múltiplas dores da vida que sentimos nessa existência tão dolorida e desprovida de tanta coisa que é essencial, que faz parte da nossa necessidade, e tantas outras coisas que nos fogem o controle? É um diagnóstico, é uma notícia, Senhor, como não ficar ansioso? E aí vem a segunda questão aqui. Nenhuma preocupação ou ansiedade, por maior que seja, é capaz de produzir as mudanças que se espera. Olha a sabedoria de Jesus aqui. Jesus não foca nas situações e nas questões, mas ele foca no sentimento que aquilo produz. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Pode, por mais angustiado que esteja, resolver tal situação? A palavra de Jesus é assim: entendam que esse sentimento não vai trazer a solução do problema. A questão de Jesus não é a questão de ser simplista, de ser alguém que esteja de maneira sarcástica brincando com a dor dos outros, mas é nos levar a entender que tal sentimento não produzirá a solução daquela situação. De modo que o que ele está querendo dizer é o seguinte: olha, gente, essa questão, ou essas questões, ou a sua vida toda, só tem solução e só tem significado, só se encontra paz nesse processo em mim. Essa é a resposta de Jesus. Quantas vezes Jesus escutou assim nos seus encontros diversos nas Escrituras: mestre, não tem nada que a gente possa fazer mais. Jesus, se o Senhor tivesse chegado mais cedo, Lázaro não tinha morrido, já está fedendo o defunto. Jesus, a menina já morreu. Está lá, estava queimando em febre. Mestre, o Senhor demorou muito. Aí eu lembrei daquele evento de Jesus entrando na cidade de Naim. Coitada daquela mulher, já tinha enterrado o marido. E agora estava em cortejo para enterrar o filho, o homem. E uma mulher sem homem naquela sociedade era nada, já era nada. Com marido, sem marido, não era nada, vezes nada. E ela estava enterrando o seu único filho homem e já tinha enterrado o seu marido. Homem também. Entendeu, né? Marido, homem, filho, homem. E Jesus se encontra com aquele cortejo. Disse Jesus: o negócio está feio aqui, porque morreu o pai e morreu o filho. Irmãos, todos nós somos assim, sem exceção. Sem exceção. Nós temos muitos motivos que nos causam ansiedade, perplexidade, e que produzem em nós afirmações iguais a estas: não tem mais jeito, que solução tem? Vou largar de lado, é impossível. E somos invadidos pelas subjetividades, pelas elaborações, pelas conjecturas e pela angústia. E o ser é inundado por ansiedade, por angústia, por medo, por pavor, porque nos falta a certeza da intervenção, da resposta, da clareza, da concretividade, daquilo que é absoluto. E Jesus sabia disso. E é por isso que ele fala: não se preocupem, não fiquem ansiosos, não adianta vocês ficarem ansiosos. E como eu disse, não é uma postura simplista, não é uma postura sarcástica, mas é uma postura de um Deus que afirma que se vocês não podem fazer, eu posso fazer. Se vocês não podem transformar as realidades objetais da vida de vocês, eu posso transformar. Se falta força em vocês, eu tenho a força que vocês precisam. Se falta esperança em vocês, eu tenho a esperança que vocês precisam. Se falta alento em vocês, eu tenho o alento que vocês precisam. Se falta consolo para vocês, eu tenho o consolo que vocês precisam. Não fiquem ansiosos, porque eu sou o Deus da vida de vocês. Vocês, por mais força que vocês fizerem, vocês não poderão transformar absolutamente nada, mas eu posso. Vocês, por mais angústia que vocês produzam no coração de vocês, por maior que seja a úlcera no estômago de vocês, vocês não poderão transformar certas realidades, mas eu, Jesus, Senhor, posso mudar toda e qualquer realidade. Eu posso dizer: menina, levanta-te e anda. Talita cumi, levanta-te, toma o teu leito, vai brincar, Talita. Eu posso dizer para Lázaro: sai deste túmulo agora, sai, volta à vida. Eu posso demover quaisquer que sejam as barreiras da sua existência, porque eu sou Deus. Essa é a verdade que está implícita em: não andeis ansiosos por coisa alguma. Quem de vocês, por mais que se preocupem, pode acrescentar uma hora que seja a vida de vocês? Só Jesus pode intervir no hoje da gente, curando as nossas marcas mais terríveis do passado, enchendo nosso coração de expectativa esperançosa para o futuro. E a última coisa: o segredo de saber viver a vida é a simplicidade da fé nele. O segredo de saber viver a vida é a simplicidade da fé nele. Irmãos, francamente falando, são as demandas que nós estabelecemos para a nossa existência que vão requerer de nós o esforço necessário para responder a estas demandas. A questão não é o que se comprar, o que se ter, o que se construir, mas é a motivação pela qual a gente vai se mover nessa direção. Se eu estabeleço demanda X, eu vou ter que estabelecer para a minha vida, isso naturalmente, inevitavelmente, vai demandar de mim energia X. Mas se eu estabeleço para mim uma energia 4X, não se engane. Você vai ter que fazer opções. Quase sempre envolve pessoas. Quase sempre. Vocês lembram daquele filme Clique? Eu fui ver aquele filme Clique já faz um tempo, né? E quando eu saí do cinema, liguei pra Beta, liguei pro papai, liguei pra minha mãe. Eu te amo! Eu amo todo mundo! Eu amo o planeta! Eu amo as árvores! Eu amava todo mundo. Saí impactado. Mas a Roda Viva, aquela música de Chico Buarque, né? Roda Mundo, Roda Gigante, vai engolindo a gente. E a gente vai até amando mesmo. A gente até ama, mas tanta coisa. Eu estou correndo sempre atrás, sempre atrás. E o escritor de Eclesiastes vai dizer que essa corrida é uma corrida que é pura vaidade, porque é uma corrida atrás do vento. Vai tirando da gente aquilo que é essencial para a vida da gente. Eu creio particularmente, eu creio, isso é uma posição minha, quando eu leio para esse texto, que Jesus nos propõe vida simples. Eu creio nisso. Como conceituar isso? Você pode perguntar para mim. É confrontar nossas motivações sempre. Por que comprar? Por que ter? Por que construir? Quais as razões que nos levam a tal ação, a tal caminho? O que isso vai implicar para a gente? Que consequência isso vai ter para a gente? E aí, quando a gente vai considerar os versos de 28 a 32, dos conselhos de Jesus, a gente começa a ter um esboço desse caminho, dessa possibilidade, desse andar em simplicidade, porque nunca foi para Jesus crise ter que alguém tenha coisas, possua coisas, se enriqueça, mas sempre foi a questão sine qua non do Evangelho, o seguinte: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Que há uma grande chance de, quando nós começamos a possuir, esquecermos desse chão simples da existência. A questão não é possuir, mas a questão é confrontar o coração em relação a por que ter, a por que possuir, por que construir. E lançar efetivamente a nossa confiança em Deus. Porque quando a gente começa a possuir, a gente acha que o que nos paga e nos sustenta é o nosso contra-cheque no final do mês, e esquecemos que é Deus que nos sustenta, porque Ele alimenta as aves e veste os lírios. Essa é a questão. Lame, Isabela, internacional essa visita. Depois eu falo. Os versos 28 a 32 falam assim, capítulo 6. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo, e vos direi, se eu achar aqui, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Escuta isso aqui, gente. Isso aqui é desafiador para a gente. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Se Deus promove a provisão para alguma coisa que é tão efêmera como a erva do campo, que hoje é e amanhã não é, quanto mais para vocês. Os lírios e as aves nos ensinam que é Deus quem cuida de nós. Mas, Pedrinho, isso é muito elementar na fé. De fato, é elementar. Todavia, as obviedades precisam ser ditas. A grande maioria das vezes não parece que é tão elementar para a gente. Porque vivemos como se fôssemos responsáveis por nossas histórias. Vivemos como senhores da nossa caminhada. E as úlceras se multiplicam no estômago. E as coronárias se entopem. E as relações se desgastam. E as famílias são deterioradas. E o tempo é escasso. E altos níveis de ansiedade tomam o coração da gente. Por isso que vamos nos tornando muitas vezes seres deprimidos, frustrados, queixosos, lamuriosos, porque vivemos as nossas próprias vidas e não entendemos e esquecemos que Deus é quem cuida da gente. A gente só lembra de Deus. E eu sei que isso é tão elementar quanto o fato de sabermos que Deus cuida de nós. Só buscamos Deus e queremos Deus quando o parafuso aperta. Porque quando o chão some e não acorda para a gente segurar, a gente olha para o céu. Eu desejo que a gente revisite a verdade elementar de que é Deus quem cuida da gente. A falta de aplicabilidade dessa verdade no coração da gente, pelo menos no meu entendimento, tem causado muitas neuroses, muitas doenças emocionais, e uma busca desenfreada por uma espiritualidade que é frágil, que é fraca, que é a busca pela prosperidade gospel. Isso é a pior das heresias do nosso tempo. Essa mentira do inferno. E as multidões, elas se acotovelam, elas fluem como rios assim, enormes, de pessoas em busca de fórmulas, de métodos e de caminhos que são caminhos cheios de misticismos e de mentiras e de enganos e de engodos, porque mostram a espiritualidade que não está centrada e plantada no chão da certeza única e absoluta de que é Deus quem sustenta a gente. Seja no momento em que estejamos assim, na crista da onda, onde o nosso problema não é, pelo menos, financeiro, emprego, eu sei que há outros problemas, mas, predominantemente, o problema geralmente é esse. Mas Deus cuida da gente em cima da crista da onda e cuida da gente quando a gente está debaixo de um caldo, meu amigo. Você se levanta cheio de sargaço na cabeça, você não sabe para onde olhar. E você fala assim, eu estou perdido. Olha para as aves do céu e lembra dos lírios do campo. Deus cuidou delas e vai cuidar da gente também. Finalmente, os lírios e as aves nos ensinam que a total, que devemos desenvolver e viver uma espiritualidade total dependência de Deus. Depender não é só no momento de escassez, não. Isso é um engano da gente. não é só quando a gente está duro, mas é quando tudo está bem e você olha e fala assim: Senhor, Tu és o meu sustento, tu és o motivo da minha solidez nesse presente, nesse momento, Tu és a razão do meu equilíbrio. Queria que você guardasse esse pensamento aí. A ansiedade está para a desconfiança, assim como a vida simples está para a fé. A ansiedade é um indicador de um desequilíbrio emocional, existencial, mas também é um indicador de um desequilíbrio espiritual também. E a chamada de Deus é: confie em mim, com simplicidade, como um filho confia no pai. Nós que somos pais de crianças pequenininhas, a gente vê muito essa expressão assim, bem encarnada assim. Eu lembro que uma vez João Pedro, ele é portador da fibrose cística, que é uma doença grave, enfim, a maioria de vocês sabem, ele faz um tratamento, estou terminando já, tá, gente? Ele faz um tratamento periódico, que é a retirada de uma secreção do pulmão. Então, até pouco tempo, ele ia para o IMIP, e lá uma fisioterapeuta pulmonar enfiava um cateto no nariz e sugava. Era um terror para João Pedro isso. Desde 2 meses de idade que ele faz esse exame. E ele, obviamente, vai crescendo, vai entendendo, vai identificando a dor, vai dando nome à dor. E sempre que eu dizia assim, vamos para o médico, para o laboratório, e que eu pegava o potinho, ele chorava, ele se angustiava. E eu lembro que um dia a médica falou assim para ele: João, se você começar a aprender a tossir, a escarrar, você não vai precisar mais colocar o cateter no nariz, essa mangueirinha. E aí, no carro, ele começou a fazer... Eu comecei a ficar desesperado com aquilo ali. Ele forçando a tosse. Até que ele forçou tanto que ele tossiu. Depois você é dentro disso aí, viu? Veio uma lapa... Vê uma criança meio esverdeada. E ele falou: pô, eu disse: para. E eu parei o carro, ele cuspiu dentro do pote. E ele falou: papai, eu preciso, vou precisar colocar a mangueira no nariz, papai, eu vou precisar. Eu disse: não. Eu vou falar com a tia Aninha, que é a fisioterapeuta. Aí eu disse assim: filho, confia em mim. Peguei ele olhando para mim e falei assim: você confia em papai? Ele disse: eu confio, papai. E ele foi abraçado comigo. E de fato o material serviu. Sabe essas coisas de pai para filho assim, você pequenininho, pai grande, sua mãe grande? Filho, confia em mim. Confia em mim. Eu vou cuidar de você. Eu cuido de você. É hoje, gente, que essa verdade precisa entrar no nosso coração. Hoje é o hoje da intervenção de Deus em nossa vida. Mas, e ontem? Ontem foi ontem. O que é que vai ser amanhã? Basta o dia, o seu próprio mal. Basta para o dia de hoje. O dia de hoje já trouxe todo o mal que ele deveria trazer. Agora vocês, Jesus está dizendo, busquem o reino em primeiro lugar. Porque buscar o reino de Deus e essa justiça significa crer nessa ambiência divina que intervém na nossa vida como um sopro que produz vida na nossa vida. Buscar o reino não é aqui buscar uma devoção meio assim tibetana, aquela coisa meio, sabe, subjetiva, aquela coisa contemplativa. Não, o reino de Deus é a compreensão de que o reino produz a provisão para a minha vida hoje. E amanhã é problema de Deus. Ele que me sustente. Porque quando o seu filho Rodrigo e o meu filho João e os seus filhos gêmeos dormem, eles não estão nem aí, porque se vire para comprar o leite, ela... comida, comida, comida, comida. Quando é só leite é bom, iogurte, iogurte, tadinho, tadinho, iogurte, tadinho, e não sei o que, não sei o que. McDonald's, McDonald's. Se vire, papai. Dê um jeito. Deus vai sustentar a nossa vida. Amém? Você pode ficar em pé, por favor?